graça no jogo, sorte no sono, a sensação de abandono, azar na vida, sorte aonde a felicidade se esconde. Quem disse que era fácil? Quem disse que se importa? Um melhor atalho sempre foi a linha torta. Disse que o sempre é sempre. Quem disse que agora é tarde? A melhor desculpa é deixar que